pra quem desacredita. Pergunta ao Zero Fox que o rap é o que não tem. Igual a você, eu aposto a minha vida no rap, expressando a lealdade que eu não tive aos 17. O dom e a maldição que pra mim foram entregues, deram vida aos rascunhos no final dos 27. Então a vida segue feito um gole de skinhead. Sem pedra de gelo no copo, karma prevalece. Queimando o intestino, um gosto amargo favorece. Um brinde pra ex, enquanto o fígado apodrece. Aí chapei com o destino, porque ele não me reconhece. O caos subiu pra cabeça e a minha mente se perde. Saca Zé, saca das monstras que tromba, entorpece. Se encontra, enriquece a sensação do vazio que no final transparece. A desilusão assustadora, inspiração nessas tracks. Vivo na sombra do rap, escalando esse abismo entre o rabisco e a Terry Shield. Criou meu scratch, virado no macho merdas. Nessa porra não me teste. Uns vão pela brisa, uns vão pela ira, uns vão porque daqui são os montes. Insana terapia, pra quem desacredita, em Taipas Bagdá, é o rap, é o que nos deixa. Uns vão pela brisa, uns vão pela ira, uns vão porque daqui são os montes. Insana terapia, pra quem desacredita, em Taipas Bagdá, é o rap, é o que nos deixa. Quando se fala em novos polos, bico entre desespero. Hip hop é a prova de contenção no anseio. Eles sequestram a esmo de quem cresceu num vespeiro. Feito embrião desordeiro e fez o gueto hospedeiro. Pra quem refém de música boa, quarto dos monstros é o cativeiro. Sem dó de rima fraca que é só guilhotinada. Imunidade musical, independência que mata. Pique revolução francesa da indústria pornográfica. Preço ódio não para. Enquanto a voz não se cala, eu sei que artistas devassam. Eu tô firmão de cevada, é quente, marca barata. As pernas isso que arrasta, os vermes sangue a quebrada. Observe o movimento, a casa preta que é mala. Fique capa da raça, mesmo que não dê em nada. Jogo do amor é senzala. E seu critério qual é? Sou escravo dos boom pep, só nos anda lá mos def. Mosca branca, relax nesse jogo de riff e ref. Toma cena de assalto, tipo no flow Katrina Clap. Então, uns vão pela brisa, uns vão pela ira, uns vão porque daqui são os montes. Insana terapia, pra quem desacredita, em Taipas Bagdá, é o rap, é o que nos deixa. Uns vão pela brisa, uns vão pela ira, uns vão porque daqui são os montes. Insana terapia, pra quem desacredita, em Taipas Bagdá, é o rap, é o que nos deixa. Influencia o personagem, só risada e deboche. Com terno roxo e maquiagem, com humor perturbado, cicatriz sem disfarce. A psicose do palhaço é o que descreve a minha fase. Ledger, o suicida, um MC kamikaze. Nessa viagem sem volta, sem prescrição de dosagem. Adrenalina, BC, trilha sonora do Cypress. Fez insano e membrane, o ponto alto da vibe. Quer transformar com as pessoal na sensação de um oásis. Uns vão pela brisa, uns vão pela ira, uns vão porque daqui são os montes.